Você me tirou do escuro pra enxergar. Nada passa despercebido sem passar por ti. No espelho eu tentei me ver, mas só vi o reflexo do teu ser. Já tentei me apagar do seu papel, mas você me reescreveu outra e outra vez. O seu desenho original nunca saiu de mim. Mesmo que eu queira dar a volta por aí, eu vi o meu olhar se encontrar no seu. No dia que eu os fechei para mim, eu vi o meu olhar se encontrar no seu. No dia que eu os fechei para mim.